3155, estou montando de 300. 47% do código autorizando a pista na 0.100 grau 06 de reais. Perfil Gafre 4778. Pronto, o número menor, boa tarde. O número menor, boa tarde, Lima, tem pista na 0. Para o controle. Que é o caminho próximo setor na retorpaço, frequência livre, chame para a regressa. O 778, decolado 43, chame o controle de salvador. 1-0-8, não volto. 208, volto. 5-4-5-4-0-6-0. Whisky e anti-uniforme, a sua identificação autorizada a chegada a bomba de ônibus, desse mandou 050. Whisky e salvador, boa tarde, usa 3-4-7-7-8. 3-4-7-7-8, contato radar, usa para 3-3-0, chega para o campo. Senhor número 5. Deixa a parte do ponto de espera. É uma golpe de avançosa, animais. A terra da golpe, chame-se, 18-95. India, that's the blue, this is by, that's the Papa, call me at Tony Point, Chicago's rally. Alternativo, o volume menor curvou aqui devido a um paratante bem no eixo da decolagem. Ciente, será reportado o gol 169. Ciente, atendo para o controle. 18.35, atendo 23.8. Levou agora o 169. O 169, contato radar, para 360, sai da São Paulo, 2 agora é 69. Recife, 126, 85, 125, 45, acho que é 3 ou 4. 295, eu tô no 2545, né? 3 Alfa. O senhor acertou a curva à direita na decolagem por conta de um parapente no final? Afirmativo, asa da cor vermelha com amarelo. Você tem condições de precisar de altitude? Ah, não sei, só que a nossa reação foi imediata por vencer. Mas deve ter sido lá para os 510. Grata. Deve estar aí bem na hora. Se o guardião der uma olhada aí que estiver decolando, ele vai ver. Fecha, não faremos. Alô, final da RMAS. A gente arrumou esse livro de corte agora, a outro corte de corte. Sei, grata. Qual está o guardião 05? Guardião 05, o solo fora do solo 47. Para a gente com a chave de controle, 1-3-0 do sinal 8, não vou. 1-3-0 do sinal 8, vamos tirar a tela. Batango, whisky antigo forma do outro para 2010, onde chama 04, está no grande S. Channel 610, confinante, tem a bomba de um analyzer, de 6-4-0, faz o seu. Channel 69, Recife, 1-2-8, decimal 3-5, alterna 1-2-3, decimal 8. 2-3-8, primária? 1-2-8, decimal 3-5, alternada 1-2-3, decimal 8. 2-3-5, obrigado. Guardião 05, controle? Continua aí o local do sobrevoo do Guardião? No momento, sobre o que é o Guardião 05? Kilo 61 0, Sky Lake Papi. Tango Fox Kilo Yankee. Clear to line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 07 knots. Há uns 5 minutos atrás foi observado um parapente próximo à tomada 28, aproximadamente em Pitanga. O senhor tem condições de verificar ou mesmo? Identificação autorizada chegada a bomba de ônibus, 3000. Estamos esperando o meu pai e estamos esperando agora. что тот вроде и такое живет. Sabatão, Papa Romeu, Papai Alta Rio, autorizando o ingresso na pista, realizar a corrida e a parte da cabeceira Golf. Sabatão, Whisky e Yankee Uniforme, deve ser avistado por autorizado cabeceira 17, vento 1, 10 graus, 07 mais. E o Pós 17, Whisky e Yankee Uniforme. по-моему, много мелочи вибражу, синтетическая сон, и сегодня на двое дело, которое не делал зерно, зерно, жишило, зерно, пад. Lima, Lima Alfa, essa para o visual 050 na prova do colégio. Lima, Lima, Lima Alfa, contato a graça com o chocolate. Sérgio 05, prossiga. Sete mais. Sete as condições, já está baixando o Romeu Lima, Lima Alfa, decoração para sequenciamento, com a esquerda na 350. Lima Alfa, Lima Radial 240, Salvador, com a inserção da Cruz Valente. Sim, sim. 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Direito 230, 260 do Zé Salvador. Parece menor. Ah, eu aqui, deixa eu me falar uma, deu uma decimal 9. Fora do Juno, mais obrigado. Juno, final, baixar pra voz. Aí, com o Juno, com o cabeceiro no 7, vento 100 graus, 079. Sem as condições, cabeceiro no 7, Juno. Oi, Salvador, está 3680, passando em DCR, baixar pra voz. 36, eu espero continuar a aproximação, ordenando a autorização de pouso, a forma helicóptero de pique aéreo 176, realizando pouso, cabeceira 97, eu espero a aproximação. Sim, chegou na autorização de pouso, está 3680. Guardião 08, está presente, afaste-se do litoral norte, mantém a vertical de buraquinho, aguardando a autorização de retorno, informo a remontação da final da ano zero. Está frente do tráfego, cara, vai retornar pela estrada do corpo, assim de não interferir na aproximação do tráfego para nós. Grato. Nós te agradecemos. E reafirmo que até aqui em buraquinho não foi identificado nada, nem em voo e nem no solo. Gente, vai passar a informação, Guardião 05. À disposição. Beleza, Doria, né? 189. Romeo, Romeo, Charlie Bravo, tem sequenciamento, motor 303, 518, se localizador. 203, meu pai, deixa eu dar uma parte. Esquerda para 035, deixando para 4.904, limitado pelo localizador. Vou te ligar. Charlie Bravo, produção localizador, com direita para 0770, 232, meu pai, deixa eu ver 0, 1, 4, 3, 9, 9, 9, 7, 6, 6, 0, 4, 5, 9, 7. Deixa 2000 autorizado ILS X-ray da pista 1, 0, toma aí seu mirado, Roberto Alizado. Romeu, Romeu, Charlie Bravo, produção de passagem de aproximação 3 milhas com 190. Longe, Ground Speed, 9737. Sente, comece a Boa noite, meu nome é Cristiano Alves. 2895, boa noite, meu nome, boa noite. Tati, chame Salo 1, 2, 1, 2, 9. Segura na foca, Tati, boa, 9, 1, 9. Boa noite, meu nome é Salo. De Paris. Eu parti, eu não sei mais. Boa noite, boa noite, guardará. Pode aproximar sem interferir, senhora, se for autorizado. A vestida é pátio. Pátio. É diferente do sinal do 1-0, se der pelo pátio, eu passo no solo guardião 05. Contra no sol, estamos igual ao coronel do procedimento, o guardião 05 sem interferir. Oi, boa noite. Boa noite, meu nome é estabilizado, LS. Boa noite, meu nome, boa noite. Forma Alfa Terra 5-0, setor norte, para direita, não interfere com a aproximação. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1, 1-0, grau, 07 mais. Vento autorizado, pouso, pista 1-0, boa noite, meu nome. 5, boa noite, meu bravo, boa noite. Forma meu Lima, Lima Alfa, lista para 2 hotéis, ajuste 1-0, 1-2, autorizado, final da LS, X-Ray, pista 1-0, ponto 1-0. Sim. Ah, só para atender, está bem estabilizado. Papá Romeu Lima, Lima Alfa, atendendo 2 para 2, 5, 0, 0, 0. Tá vendo? sendo identificação dessa vez chegada a bordo para 4.100, registro na 0.4. Romeu Lima Lima Alfa, trato de 1.03 milhas rumo nordeste, mantendo 15.006, meu corredor visual, Charlie Gold 08. próximo da Serra, Chimetonina, no entro da Sinaloa, 5. 2, 4, 4, 5. Acabou da Serra, da Serra, 51, no entro da Serra, 5. Acabou da Serra, da Serra, 5. Passando, nossa, vou Serra, tá a meia dúzia de milhas da rotatória. Passando o Serra, intercepte a Sinaloa, 7, aguarde autorização de pouso, número 2. Sinal 17 e vai aguardar a coluna 2, eu sou o 7. Número 9, vento 179, foi autorizado, pista no 7. Ele passa na base, contra o 17, contra o 1, passa e travado. Sua parte foi animal. Você segue para qual parte? É o 5 horas, tá? Sempre. Salas 25, primeira direita, no posto da Caixa de Uruguai. Augusto Serra, vento uma centena, meia dúzia, se eu utilizar a pista no leste. Autorizado, confia em pista 17, no outro lado certo? Perdão, pista 17. Autorizado, pista 17, no outro lado certo? Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vem só centena com medo de vigilância. Alinhar e Salvador, Thiago Jota, na Prova de Serra, visual com o campo. Salvador, Thiago Jota, chama para o Rio, o ônibus do Salvador 5. Separador, Thiago Jota, na Prova de Serra, visual com o campo. Thiago Jota, intercepta sinal no 7, aguarde instruções para pouso. Aumenta uma centena com meia dúzia mais. Intercepta na 1-0, final 7, aguarda de instruções de Thiago Jota. Prova intercepta 5. Excelente, mantenha a posição, aguarde. 645, Vespera 2, no caso de show 014, autorizado, sinal de alerta, obstrução 0, estado estabilizado. Autorizado 2000, estação vai informar mais estabilizado na LSF. Obrigado. 346. Realmente, aqui no cara, mas não corre para a caixa livre. Sinal de 143, Vespera 4, no caso de show 014. Poderia aumentar o brilho do balizamento para o Cerro, certo? Tá fraco. Tá no máximo aqui, ó. Ok, graças. Tudo mais uma nota, que a gente atualizar do Motiva. Motiva. E a nota... Na escuta do controle. 50, chame 119 nesse momento. O controle ligou 645, estabilizou no INS visual com campo. 145, chame a torre 118 nesse momento. 118, 945. Boa noite, voo 645, final, baixar travado visual. Eu nasci no 645, vento na centena com meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista, 1-0. Pouso autorizado, voo 645.